Eu estou recebendo aqui no estúdio com muita satisfação a Mirá Rocha, ela que é coordenadora da Casa do Teatro aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes. Estamos aqui para trazer um pouco de arte e cultura aí, de informações. Estamos aí. E falar de arte e cultura é sempre um prazer para a gente aqui na programação. Vamos falar, inclusive, de cursos que estão abertos na Casa do Teatro aqui em Foz do Iguaçu. Quem está nos ouvindo agora tem interesse em fazer algumas das atividades? Quais são aí esses cursos disponíveis à população de Foz do Iguaçu? Pois é, nós temos, nós atendemos no Teatro Barracão, na Praça da Bíblia, né? Que é o espaço de arte, de cultura aqui da nossa cidade. E nós temos curso desde o início, que foi inaugurado esse teatro, ele tem um histórico de cursos. E esse ano a gente vai estar oferecendo aula de jazz, de balé, de hip hop, de teatro adulto, teatro infantil. Nós temos também inglês. Nós estamos abrindo agora, a partir do próximo mês, uma coisa muito legal, que é um trabalho para as rapaziada que vai fazer o pré-vestibular. Então, nós estamos montando um grupo para atender esse pessoal. Então, vai ser assim, uma coisa bem bacana. Quando estiver bem preparadinho, eu volto aqui para a gente conversar sobre isso. Então, a gente está abrindo aí muitos cursos, e esses cursos vão o ano inteiro, e combina lá no final de dezembro, no início de dezembro, a gente tem a Mostra da Cidadania, que é todo esse trabalho que foi elaborado durante o ano, né? E você falou aí até de teatro, né? Que tem o grupo adulto, o grupo infantil. Tem o adulto e o infantil, né? Então, o pessoal, o infantil nós trabalhamos durante a semana, no período da tarde, e nos finais de semana é o grupo de teatro adulto. Então, a gente sempre trabalhou com essas duas modalidades para que todo mundo seja contemplado, né? E também balé, que acredito que seja uma atividade bastante procurada, né? Bastante procurada, jazz. Exatamente. O público para todos esses cursos tem o infantil, tem o adulto? Como tem é o infantil e tem o adulto. Menos balé e o jazz, porque nós chegamos até 14, 15 anos. Porque assim, aí depende de muito mais organização, espaço, porque o teatro, por exemplo, ele não tem um piso adequado para um balé um pouco mais arrojado, que é o balé de ponta. Então, a gente trabalha até a meia ponta ali, que é uns 14 anos, 14, 15 anos. Então, a gente tem vaga até para essa faixa etária aí. E são cursos, como é que funciona? O público-alvo, são pessoas da comunidade? Vocês fazem alguma seleção? Pessoas da comunidade. Como é pessoas ali da comunidade, normalmente nós recebemos pessoas ali do Jardim São Paulo, Morumbi, Portal da Foz, Três Lagoas. Então esse pessoal todo vem aqui para a Praça da Bíblia. Por quê? Porque a gente não tem nesses lugares assim algum espaço cultural. Então a gente recebe gente de toda essa área ali, né? Conjunto Libra, enfim. Todo aquele pessoal ali do entorno ali do teatro. E uma pergunta que todo mundo se faz, né? Tem custo? Como é que funciona? Alguns cursos temos custo, mas assim, é custo mínimo. Por quê? Porque nós atendemos uma população que às vezes chega ali e às vezes não tem condição de contribuir, porque na verdade é uma contribuição espontânea, a gente não tem um valor específico. Então a pessoa ele vai entender o quanto ele pode, o quanto ele não pode. Se não pode, também não tem problema, né? Então assim, a gente atende a população na medida, porque na verdade sempre é uma grande troca. Eu falo que ali no teatro é sempre uma grande troca, porque os pais, que eles entendem que o professor precisa de um valor, eles contribuem, né? E sempre foi assim, né? Então a gente não tem um valor específico, né? Nos valores aí. Esse ano a gente está com a proposta assim, que até março, abril, por aí, a gente seja totalmente gratuito, né? Então, a princípio, a gente está ainda nos trâmites de documentação, porque a gente vai tentar até março, abril, a gente ter um valor gratuito aí para todo mundo. Eu até queria que você explicasse um pouquinho do funcionamento da Casa do Teatro, porque ela é uma organização não governamental, né? Perfeito. Como é que funciona até a questão do financiamento? Porque até havia aquele programa do Pontos de Cultura, né? Isso. Do governo federal. Como é que está hoje tudo isso? Isso, hoje, então, nós tivemos algum tempo, a gente teve esses financiamentos do governo federal. Agora a gente já não tem mais. Mas assim, o teatro, ele funciona dessa forma, que é a comunidade entende que aquilo ali é um espaço onde as crianças devem estar, os adolescentes, porque a gente tem um número muito grande de crianças que circulam o tempo todo ali. Então, tem essa coisa de os pais contribuírem para que a gente mantenha o teatro aberto. Às vezes, a gente não tem nem força, mas os pais vão lá e falam, olha, eu posso contribuir com tanto, outro com tanto. E, na verdade, virou uma coisa muito mais comunitária, né, para o funcionamento do que uma verba ou coisa parecida, que a gente acaba não tendo, né? Então, essa coisa é meio sem a gente planejar muito bem lá atrás, já fazem quase 30 anos que a gente está por ali, né? E vem alguns anos mantendo esses projetos, eles acabam tendo vida própria, porque assim, a comunidade é que faz o funcionamento do espaço, né? Até mesmo questão de organização como limpeza de pátio, essas coisas todas. Então, a comunidade vem e ajuda e a gente consegue manter, né? Muito bacana saber aí justamente desse envolvimento da comunidade, porque gera até aquela questão de sentimento ali de pertencimento ao local, totalmente, né? Totalmente. Eu sinto assim, sempre que eu falo disso, eu sinto que dentro daquele espaço tem um pertencimento. Tanto das crianças como dessas pessoas que estão, dos pais que estão ali também. Porque eles se sentem toda a amostra da cidadania, coisa parecida. Então, a gente não consegue fazer nada sozinho. Sempre tem o pai que ajudou num investimento qualquer, o pai que foi lá e buscou patrocínio de uma ou outra coisa, a lâmpada, enfim, é todo mundo ajuda de uma forma ou de outra. Nós temos também um pessoal que vive na região ali, que são as pessoas que acham muito importante o teatro estar aberto, que são os donos de barraquinhas, o comércio local. Então, de uma forma ou de outra, também eles contribuem muito com a gente, porque eles sabem a importância que tem, a importância de estar um espaço aberto, porque se tivesse, por exemplo, fechado, a gente teria vândalos, teríamos um monte de problema, e na realidade é uma outra coisa que acaba que dá um circuito grandioso na arte, na cultura local, né? E o Teatro Barracão, com certeza, um espaço fundamental aí, né, para essa questão da cultura aqui no município de Foz do Iguaçu. Quem está nos ouvindo agora tem interesse, né, em participar dos cursos? Tem algum prazo para inscrição? Como é que funciona? Nós vamos até em abril, né? Até o final de abril, justamente porque a gente está esperando agora a gente entrou com um pedido que, graças a Deus, foi super bem aceito e bem... A gente teve uma força muito legal, que foi de uma emenda impositiva na Câmara Municipal. Então, a gente vai receber uma coisa, um valor agora que dá pelo menos para a gente pagar os professores, né? Que para esses professores estarem trabalhando. E a partir disso, a gente vai ficar até abril, então, para que a gente tenha maior número de aluno. Então, assim, até abril por aí, possivelmente a gente já fecha um número bem bacana de alunos, porque a gente quer atender o maior número possível, justamente para a gente garantir que esse dinheiro vai ser muito bem empregado, né? E tem algum telefone, alguma página no Facebook também, que as pessoas que estão nos ouvindo aí possam obter outras informações? Tem Casa do Teatro, né, que é o Facebook, e nós temos 3901-3206, que é o nosso telefone. 3901-3206. Eu vou pedir para você falar também aí sobre um evento que eu até lhe perguntei aqui antes de começar a entrevista, que é um evento bem tradicional, acho que é o evento mais longevo, inclusive, entre todos, né, os eventos culturais promovidos aqui em Foz do Iguaçu, que é o Café com Teatro, que vocês promovem ali regularmente. Há quantos anos já? Nós estamos há 11 anos fazendo o Café com Teatro. A gente faz, normalmente nós fazemos eles em cada 2 meses. Só que, por falta de recurso, a gente às vezes dá uma paradinha assim, não dá para fazer cada 2 meses. Então, a gente está procurando fazer da melhor forma possível. Então, o café nós já estamos ali organizando já também, para logo após o carnaval a gente mandar ver e já começar a fazer um grande café com teatro aí para nós, que é a junção de todas as artes, todas as linguagens culturais e todos os produtores culturais daqui da nossa cidade, que são as pessoas do rock and roll, pessoa do artesanato, pessoa da poesia, pessoa do teatro. Então, essas pessoas se encontram, um grande caldeirão cultural que as pessoas aqui de Foz produzem e que a gente se encontra no café. E o café, ele é nada mais que um grande encontro de artistas e gente que faz arte, que gosta de arte. arte, né? E rola de tudo ali, tem música, tem o próprio música, teatro, exposições, venda de artesanato, enfim, é um evento aí para todos os públicos. Para todo o público, e assim, é muito legal porque cada edição do café, nós temos muito mais pessoas vindo e compondo, acreditando nessa proposta, e é muito bem-vindo. Sempre a gente começa janeiro, aí a galera já está perguntando quando vai ter, e assim, a gente fala, gente, calma um pouquinho, porque na verdade é questão econômica mesmo, porque demanda uma grana para a gente fazer. Então, e lá, como eu já te disse, e tudo que a gente faz, ele é uma coisa coletiva, é de pessoas que estão ali para ajudar, para participar, e saber que a gente tem que fomentar, né? Então, cada pessoa que chega ali é porque é o entendedor de que a gente precisa fomentar, né? E que a arte cresça e que Foz do Iguaçu tenha cultura diariamente, né? Essa é a proposta do café, no total geral. Portanto, depois do carnaval ali, vocês já vão anunciar a data? Já vamos anunciar a data, porque a gente está assim, entre a cruz e a caldeira, porque nós estamos organizando também que nós temos um bloco de carnaval chamado Tomara que Não Chova, que é o nosso bloco lá do Teatro Barracão, e nós estamos assim, organizando o Tomara que Não Chova, porque a gente também é filho de Deus e quer pular um pouco o carnaval, né? Então nós estamos organizando o Tomara que Não Chova, então assim, a hora que a gente terminar, e a gente já vai para o café, para a gente fazer uma grande festa. Conversei aqui com a Mirá Rocha, ela que é coordenadora da Casa do Teatro aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigado pela participação aí e sucesso em todas as atividades aí desenvolvidas pela Casa do Teatro. Obrigada a vocês, obrigada mais uma vez à RCI, que sempre vem aqui apoiando a gente, sempre esse parceiraço aí que está sempre junto conosco. Muito obrigada.